eu vi você jogado no caminho, sofrendo humilhações, chorar baixinho. Quanta tristeza, deu dó de ver você. Ontem eu vi você tão desprezado lá num canto, e vi você sofrer, gritar em pranto. Sei que não posso mais viver assim. Existe um amor que vai mudar sua vida pra melhor. Há um caminho diferente onde existe paz. Há um amigo que sua vida vai mudar. Depende de você, somente de você. E sua vida sei que vai bem seguros e sem desvios. Quanta ternura, feliz de ver você. Amanhã eu sei que você vai estar sorrindo, falando desse amor ao seu amigo, mostrando esse caminho a seguir. Existe um amor que vai mudar sua vida pra melhor. Há um caminho diferente onde existe paz. Há um amigo que sua vida depende de você, somente de você. E sua vida sei que vai mudar.